Votar são 5 horas. Cá estou eu, com os novos horários, como vocês devem ter visto. Os horários mudaram para a emissão da pausa musical. A partir de agora será às quintas-feiras, das 18 até às 20 horas. Por razões profissionais, tive que mudar o horário. O que isto quer dizer? Que o horário do sábado, do meio-dia às 14, está disponível, se vocês quiserem vir se juntar a nós e vir fazer uma emissão. Venham, vocês vão ver que também vão gostar. Portanto, hoje vai ser assim, pausa musical com a Sílvia das 18 até às 20 horas. E vamos ser só com música e boa disposição. Sempre vocês sabem que podem participar, claro, através do telefone, mas também através do Facebook e através da internet. O telefone, claro, vocês sabem bem, 02-38-43-4800. Ah, tenho a certeza que vocês já o conhecem de cor e salteado. Portanto, se quiserem participar, força, eu cá estarei para os acolher. Começamos já de boa disposição e para animar esta noitada vamos começar com os Némanos, Beijo de Funaná. Xinga a tribo aqui, onde reina o nosso som. Tum, tum, tum, até o Funaná que eu vou. Ao sentir o teu calor, eu furia em mim, vou explodir no teu amor. E deixa sentir o teu corpo suar, quando estás colado em mim, sentir o teu beijo dar. Ver o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo criar, vai fazer teu mundo em mim. E deixa sentir o teu corpo suar, quando estás colado em mim, sentir o teu beijo dar. Ter o teu gostinho em mim, fazer o teu mundo criar, vai fazer o teu mundo em mim. Lele, lele, lele, lele. We'll be right back. Xinga a tribo aqui, onde reina o nosso som. Tum, tum, tum, bateu, o naná que eu vou. Energia sim, ao sentir o teu calor. Euforia em mim, vou explodir no teu amor. E deixa sentir o teu corpo suar. Quando estás colado em mim, sentir o teu corpo suar. Ver o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo suar. Vai fazer teu mundo em mim. E deixa sentir o teu corpo suar. Quando estás colado em mim, sentir o teu corpo suar. Ver o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo suar. Vai fazer teu mundo em mim. Lele, lele, lele, lele. Vejo, me dá vontade e desejo. De te tocar, sentir teu calor. De te abraçar com todo o fulgor. Tu não sais da minha mente. Por vezes penso doente. Mas eu não estou, isso é amor. Sigo sonhando. Todos os dias volto naquele lugar. Só pra tentar ver se eu te vejo. Só pra tentar ver se eu te vejo. E o meu desejo era voltar no tempo. E tu te vi pela última vez. Essa última vez. Nunca deixes. Nunca deixes nada. Nada por dizer. Abre o coração. Coração. Nunca deixes. Nunca deixes nada. Nada por dizer. Abre o coração. Chica es mi veneno. Ya no vivo solo un día sin pensar en ti. Siento que me falta el aire si no estás aquí. Venga amor, ven mi amor. Porque ahora yo no soy nada. Te espero hasta la madrugada. Mami, mami. Quiero sentir tu calor, calor. Quiero sentir tu amor, amor. Quiero sentirte en mis brazos y para siempre a mi lado. Quiero sentir tu calor, calor. Quiero sentir tu amor, amor. Quiero sentirte en mis brazos y para siempre a mi lado. Todos los días yo vuelvo en aquel lugar. Solo para intentar ver si te veo. Para intentar ver si te veo. Y me deseo era volver en el tiempo. El que te vi por la última vez. Por la última vez. Nunca dejes. Nunca dejes nada. Nada por dizer. Abre o coração. Coração. Nunca dejes. Nunca dejes nada. Nada por dizer. Abre o coração. O tempo decantou. É a realidade do meu sonho. É a minha alegria no meu dia a dia que eu preciso. Tu tens o teu encanto. É a realidade do meu sonho. É a minha alegria no meu dia a dia que eu preciso. Sou play, baby. Quando te vi pela primeira vez, baby, esse teu jeito sensual, fiquei sem flow. Quando te toco e te digo o que quero de ti, meu amor, o que procuras encontras em mim. Dizer o que fazer. Não sei o que dizer, só sei que tu és o mundo que quero percorrer. Sinto vontade de te ver e poder abraçar. E se isto for um sonho, então não quero mais adiar. O meu desejo era a volta no tempo, porque eu te vi pela última vez. Essa última vez. Nunca deixes nada, nada por dizer. Abre o coração. Oliver Moma.

só nos meus beijos. O calor dos meus braços, guardei só pra ti. Quero olhar nos teus olhos e dizer: só te quero a ti. Ponto final. Apaguei tudo e nos fez duvidar. Agora só vejo minha vida contigo. Do teu lado é tudo. Não existe mais nada que me faça duvidar. Prometo que vais ser feliz. Prometo que quando precisares de mim, estarei aqui pra te ouvir. Vem pro meu colo, eu estou aqui pra ti. Quando a mala está a chegar, eu tenho saudades de nós. Vem, não deixes que tenha que ir abaixo de mim. Faltou coragem a minha parte. Usei a desculpa, o tempo cura. Não quero nada, só querendo te ver chamar. Volta pra mim, eu não quero te perder. Prometo que vai ser feliz. Prometo que quando precisares de mim, estarei aqui pra te ouvir. Vem pro meu colo, continuar com Santa Maria Infinito. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tenham passado um ótimo dia, apesar de ser um bocadinho úmido. Mas prontos, amanhã é sexta e vem o fim de semana. E vai ser um bom fim de semana. Sozinha assim.

da ponta desvia. Já tem tempo, tá correndo atrás. Plana boenha, vitamina. Bota bom, fortifica. Por melanina, tá brilha. Na realidade, me chamou mudar. E é tão bom, é tão bom, é tão bom. É tão bom. Bota mata, minha coração. Plena, plena. Boa menina, plena. Bota mata, minha coração. Plena, plena. Forte, menina, plena. Tipo jogar vinho, banco levanta mais cash. Todo fresh, fala o outro que se proteger. Exercita medo enquanto o meu salário cresce. Bom, bom, bom, sai na bondade, não curte que é da meia atrevida. Sabe na sabura, sabe mami, sai na vida. Esquece se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, manta a pela praia. Pego a comida do retrato, faço esboço. Trato detalhado como se fosse o teu corpo. Enquanto ela sapa, vejo que essa dama é fogo. Curtida vai por dela, pra semana tudo novo. Bom, bom, bom, sai na bondade, não curte que é da meia atrevida. Sabe na sabura, sabe mames é na vida. Que se se passaram, pro futuro só tá brilha. Hoje em gato esquece, mata lhe pela prainha. Plena, plena, bonha menina. Plena, bota mata minha coração. Plena, plena, forte menina. Plena, bota mata minha coração. Saudade do abraço e do carinho, do contacto e do beijinho. Também dá champanhe ao vinho. Ninguém quer ficar sozinha, a solidão só oferece. Podes dizer o contrário, mas eu sei que você carece. De amor você padece, quem diz o contrário esquece. Uma boa companhia vem para aliviar o stress. No fim da vida ensina que a amizade não tem preço. Tem quem não a tem valor, então para mim nem a merece. Das calmas nada fece, porque a life é tudo um teste. Eu estou sempre positivo, para mim a vida é uma festa. Mesmo quando ela rejeita e não aceita, vou semear com a colheita. Juro o suor à receita, só quem luta é que festeja. Deseja pôr os meus numa mesa e à vontade, mantém só com os verdadeiros e a família do meu lado. Um abraço não tem que ser de contacto, a carinha palavrado que dá para matar saudade. Quero ver abraçar o quê? Quero viver a vida sempre com intensidade. Se não der para dar contigo, livro para a saudade. Quero ver abraçar o quê? Não importa a distância, vou dormir no irmandade. Pois uma palavra chega e baixa para matar saudade. Quero ver abraçar o quê? Deixa abraçar a família, crescer. E a seguir também vou dizer: abraço, nunca sabemos qual é o último momento. Rony Fuego, abraço. E vamos continuar outra vez com os Némanos, Dança da Calma. Esta música vai para o nosso ouvinte muito fervente, que adora os Némanos. É para ti um beijinho grande e até sábado. Vocês também, também até sábado. Mas eu já vos falo daqui a pouquinho o que vamos fazer sábado.

minha mãe. Juro se fiz mal a alguém. Ai, ai, juro se fiz mal a alguém. Ouvimos de ouvir Vaz Maia com estou chateado. E vamos continuar com um tema um bocadinho diferente. Português imigrante Larissa. Car il faut tailler, tailler, c'est difficile de les quitter. C'est ma terre et mon sanglier. Ma famille, ma vie et le village où mon père est né. Mais j'emmène avec moi la demi à terre. Ce volo patate, c'est une guerre qui nous porte dans la cova. Maillot de la sélection, le maillot des champions. Sur mon dos, je porte s'il y a des jaloux. Oh, y'a pas ce faute. Ai, sábado na balada. A galera começou a dançar. E comecei a falar: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego. E vamos continuar com as músicas que vamos ouvir sábado à noite. E que vai haver sábado à noite? Sábado à noite vai haver o baile da Rádio Arcância. Não se esqueçam, vai ser um momento importante. Portanto, para nós todos, porque já vai ao momento que não nos conseguimos encontrar, dançar e poder partilhar estes bons momentos todos juntos. É claro que prontos. Há certas regras que temos que respeitar, isso vocês sabem todos. E sábado à noite vamos ter o Nelson Costa connosco, vamos ter também os Minhotos da Chapelle, a Ronda Minhota, e vai ser um baile também que vai ser animado pelo grupo Enigma. Portanto, venham, venham todos ter connosco, porque estamos mesmo a precisar disto. Boa disposição e música, e também muita alegria. E por isso mesmo, então, vos vou fazer descobrir o Nelson Costa, padre, a Roma Sacristia. Ajuda-me a encontrar casar. Oh, meu Santo Antônio, sabe que eu sou de um tenho. Já não posso mais ficar assim solteiro. Oh, meu Santo Antônio, ajuda-me a encontrar uma mulher bonita para eu me casar. Tenho fé e devoção, sou um rapaz jeitoso. Costa, por isso não se esqueçam para este próximo sábado o baile da Rádio Arc-en-Ciel que vai ser na Sala Montição em Saint-Jean-le-Blanc. Vai ser um ótimo momento. Portanto, venham ter connosco. Vamos ter o Nelson Costa, mas também as rusgas com os Minhotos da Chapelle e a Ronda Minhota e depois um baile que será animado pelo grupo Enigma. Ficamos à vossa espera. Venham ter connosco. E vamos continuar com o Miguel Azevedo, Fazer Contigo. De casa estou nessa, vida sem festa não presta, quem é solteiro não cai. Olê, olá! Para nós as amigas, trocar palavras bandidas, mas o passado lá vai. Olê, olá! Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Passar a mesma batida e de cabeça perdida, troca esta canção. Nem caso feito, nem compromisso, mas é sonho, vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso, mas é sonho, vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso, mas é sonho, vou fazer nada contigo. Nem caso feito, nem compromisso, mas esta noite vou

Que je suis loco, je ferai de toi ma lova. Je suis pas un de ces mentiroso. Rosalina, entre toi et moi c'est le fuego. Avec moi tu seras plus sola. Yo te quiero conmigo, mi amor Aussi douce que la mélodie. Plus je te vois, plus mon café des siennes. Yeah. Me gusta tu cuerpo, baila conmigo. Ay, ay. Aussi douce qu'une mélodie, plus je te vois, plus mon cœur fait des siennes. Boom bam bang, dis-moi ce que tu ressens. Boom bam bang, oh Rosalina, toi et moi c'est pour la vida. Je t'aimerai ma vie dans tes bras, je t'emmènerai danser sur la luna. Oh Rosalina, plus je te vois, plus je perds le contrôle. Ami, me gusta cuando tu bailas. Je ferai de toi la seule ma bella, mi Rosalina. Me tiene loco cuando estoy en tu brazo. Me acuerdo nuestra noche de amor y de abrazo. Se bebía vino blanco y champaña. Estábamos chingando de Francia a España. ¿Cómo olvidarse? Mami, eso no lo sé. Pa' ti me vuelo, nena, pa' ti en la cárcel. Écheme un polvo por una última vez. De tu corazoncito yo tengo la llave. Y vamos a hacerlo, muñequita mía. Hice muchos errores, no siento mala mía. Yo quiero que seamos felices de nuevo. Ay, mi Rosalina. Croyez-moi, c'est pour la vida. Je t'aimerai ma vie dans tes bras. Je t'emmènerai danser sur la luna. Oh, mi Rosalina. Plus je vois, plus je perds le contrôle. Ami, me gusta cuando tu bailas. Je ferai de toi la seule ma bella. Mi Rosalina. Oh, oh, mi Rosalina.

ser, me sinto seu.

primeira, e você segunda-feira, mesmo até que pra fora. Mas pega fogo, cabaré, hoje é meu arredo pé, pode vir que eu tô no fogo, só que é, só que é. A mulher é desde primeira, e você segunda-feira, mesmo até que pra fora. Calcinha preta, pega fogo o cabaré. Vamos continuar com a Micaela, a vida louca. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux. Vamos trabalhar. Rita chegou ao fim, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, a partir de agora a minha missão será sempre a esta hora, às quintas-feiras, das 18 às 20 horas. É sempre um prazer estar com vocês, com música e boa disposição. Não se esqueçam, para sábado, o baile da Rádio Arc-en-Ciel na sala de Montição em São João Blanco, com Nelson Costa, Rusgas e o grupo Enigma. Estamos sempre lá, com boa disposição e à vossa espera. Claro, se quiserem mais informações sobre esse baile, podem ligar para a rádio ao 02-38-43-4800. Cá estaremos nos momentos das emissões, que vocês também conhecem, para abordar informações e dizer-vos tudo o que vai lá se passar nesse dia. Resta-vos desejar-vos uma boa noite. Digo-vos até para a semana. E para quem estiver no baile, digo-vos até sábado. Será com prazer que vocês me venham cumprimentar. Será com muito gosto. Dois dedos de conversa é sempre um gosto. Beijos para vocês todos. Uma ótima noite. Vou-vos deixar com Nelson Costa, Padre Arruma Sangristia. Horas no continente e na Madeira.